Ele que conquistou a mocidade. Vem cantando e encantando os corações. O estouro do momento. O inconfundível. Neguinho de Exu, o garoto apaixonado. Voa mais alto, canta Adelino Nascimento. No melhor do brega pop. É demais. É pra ficar na história.